Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer algumas considerações um pouco dispersas sobre a questão da educação e da autoeducação dentro do contexto brasileiro. Vocês viram, quando Aristóteles definiu o ser humano como animal racional, é evidente que a palavra racional, no caso a razão, em geral, logos, tinha um sentido muito diferente, muito mais rico, muito mais pleno do que hoje se entende. Hoje se entende basicamente como a capacidade de raciocínio, a capacidade verbal, mas era muito mais do que isso. Peraí. Era evidentemente muito mais do que isso. Então, eu acho que esse conceito tem que ser permanentemente repensado para dar conta da realidade das coisas. É claro que o traço diferencial do ser humano não é somente o uso da razão, porque o uso da razão é compartilhado por muitos animais. Eu tenho lido muitas coisas sobre ursos, e você vê que um urso é capaz de fazer raciocínios de causa e efeito de uma grande complexidade. Ele é capaz de criar estratégias para ele transformar os seus perseguidores em perseguidos e assim por diante. Você vê, eu já dei esse exemplo muitas vezes, quando um gato está tentando subir em cima do muro, ele mede o muro, tá certo? Para medir o impulso que ele tem que fazer, o que é isso aí? Isso aí é uma equação trigonométrica, no fim das contas, ele está fazendo, triangulando, tá certo? Então você tem mil indícios de que os animais raciocinam. A diferença, portanto, não é essa. A diferença está numa coisa chamada consciência. A consciência é a capacidade que o ser humano tem de conversar consigo mesmo, sobre ele mesmo, contar a sua própria história e tirar conclusões de longo prazo, de onde ele adquire a capacidade, por exemplo, de prometer coisas, uma coisa que ele vai fazer dali 2, ou 3, ou 10, ou 20 anos. Isso aí não tem equivalente em nenhuma espécie animal. Então, em primeiro lugar, você com um animal, quando ele sofre um trauma, esse trauma não desaparece nunca mais. Ele continua até o fim dos seus dias reagindo sempre da mesma maneira. Ao passo que o ser humano ele pode recontar a sua história, tá certo? Modificar a versão, mudar o senso das proporções e, frequentemente, superar traumas. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. Então, se não tivéssemos essa capacidade, nenhum de nós teria chegado à vida adulta. Tá certo? Então, nós estamos continuamente nos superando na base de contar a nossa história, ou recontá-la, tá certo? E mudando, portanto, a história do eu. Você conta a história de uma outra maneira, de modo que as várias proporções dos elementos modifiquem e aquilo que parecia um obstáculo intransponível se transforma em outra coisa e assim por diante. Nós fazemos isso o tempo todo. Mas, modernamente, isso foi transformado numa técnica. Com o advento da psicanálise, você contar a sua história para um ouvinte que vai conectando os pontos que, às vezes, você não tinha conectado. Tá certo? Isso já demonstrou ter algum poder curativo, não necessariamente dentro da técnica freudiana estrita, mas existem milhões de técnicas diferentes e todas elas são baseadas na ideia de você contar a sua própria história. Tá certo? A instituição cristã da confissão, o que é isso? Você, pelo simples fato de você contar o seu pecado e ser absolvido, a coisa já mudou completamente de figura. Então, é incrível que ainda haja pessoas que consideram que a diferença entre o ser humano e um animal é apenas quantitativa, porque não é quantitativa, essa é uma qualidade diferente que nenhum animal tem. Não tem nem mesmo um equivalente. Tá certo? Eu não digo que o animal não tenha a capacidade de contar a sua própria história, não é só isto. Ele não tem a capacidade de refletir sobre o ato imediatamente anterior. No livro El Hombre e la Gente, o Ortega y Gasset, ele cria um termo ensimesmamiento, quer dizer, o homem se ensimesma, quer dizer, ele pensa nele mesmo. Tá certo? E ele observa que os animais, se você observar um bando de macacos no zoológico, você vê que ou eles estão agitados fazendo alguma coisa, ou quando eles param de fazer tudo, eles dormem. Você não vai ver um macaco meditando. Não é isso? Quando você vê um animal parado, descansando, você não vai ver nele a menor expressão de autorreflexão. Quer dizer, ou é um olhar atento, ou é um olhar parado. Não tem meio termo. Tá certo? Isso aí você pode observar mesmo na sua casa, se você tem algum bicho. um gato, papagaio, cachorro, você vai observar isso aí. Eles não têm esta vida interior humana, de jeito nenhum. Então, é um modo peculiar que o ser humano tem de se relacionar consigo mesmo. Então, é isso que nós chamamos de consciência, ou às vezes, mais precisamente, não é nem preciso repetir, autoconsciência. Então, se este é o traço diferencial do ser humano, então, evidentemente, esse é o maior dos bens que o ser humano possui, é aquilo que o caracteriza como ser humano, tá certo? Só que a consciência tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela não pode existir sem a linguagem. Daquilo que não é dito, que não é expresso, simplesmente passa pela sua cabeça e desaparece. Você esquece 10 minutos depois. Então, alguma expressão externa é preciso ter e algum registro. Tá certo? Então, a consciência se apoia na linguagem, né? E a linguagem se apoia no registro, sobretudo o registro escrito. Se você acompanhar um pouquinho da história, você vai ver que a capacidade de autoconsciência do ser humano, ela progride, ela aumenta historicamente. Se existe um ponto onde você pode falar de um progresso da humanidade, é nesse progresso da autoconsciência através do registro. Se você acompanhar a história a história da autobiografia na antiguidade do Georg Mich, que era acho que um cunhado, um primo do Wilhelm Dilthey, o grande filósofo, historiador. Então você vai ver como as autobiografias na antiguidade eram esquemáticas. Por exemplo, no meio do ambiente romano, a autobiografia era apenas a carreira pública. Tá certo? E em outros lugares, por exemplo, no Egito, existia uma espécie de autobiografia que se supunha que o morto ia contar para os deuses no outro mundo, mas era uma autobiografia que apenas realçava os seus grandes feitos. Então, é uma autobiografia esquemática. Quer dizer, estávamos muito longe da compreensão mais diferenciada que foi se desenvolvendo, sobretudo através da instituição cristã da confissão, que implica então o exame de consciência. Tá certo? O exame de consciência é uma técnica que também foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, nós podemos supor que no início do cristianismo as confissões também eram muito mais esquemáticas e materiais. Não é isso? Ao longo do tempo, se você vê ali no Tratado de Teologia Ascética e Mística do Adolphe Tanqueray, você vai ver que existe uma série de critérios para o autoexame. E às vezes o autoexame de sutilezas que as pessoas em torno não podem nem ter percebido, as suas intenções profundas, né? Intenções escondidas, etc. Então isso vai sendo escavado ao longo do tempo. Então a capacidade de autoconsciência aumenta na medida em que progride a capacidade narrativa e autonarrativa dos seres humanos. Com o advento das técnicas narrativas modernas, no teatro, no romance, isso aperfeiçoou tremendamente, quer dizer, chega a um nível de sutileza, como, por exemplo, você vê ali no Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, né? O autoconhecimento do cidadão chega a minúcias que ninguém perceberia antes. E, então, é claro que isso está documentado por escrito, André, a evolução da autoconsciência individual humana. Essa evolução, se ela depende, então, vamos dizer, da linguagem e depende da documentação escrita, é claro que ela depende, vamos dizer, de um fator chamado cultura, que é onde todos esses documentos vão se acumulando e vão sendo passados de geração em geração. Então, existe, evidentemente, esse progresso, mas acontece também o seguinte: o registro é um fenômeno de ordem material, é uma coisa. É um papel, é um pergaminho, é um livro, é um CD, qualquer coisa material. Quer dizer, o registro tem de se materializar. Então, primeiro, a consciência tem de se transmutar em linguagem, para que ela não se perca. E a linguagem tem que ser transmutada em registro. E o registro tem que ser, de algum modo, repassado e reproduzido ao longo dos tempos. E isso cria, vamos dizer, em torno então desse fenômeno consciência, uma multidão de objetos. E esses objetos, por sua vez, eles, para poderem existir, eles criam toda uma série de atividades secundárias para sua produção, manutenção, reprodução, distribuição, etc, etc, etc. E também existe, vamos dizer, o problema de como interpretar esses registros. E isto, então, produz uma série de atividades de ensino, de educação. As atividades de ensino e de educação, por sua vez, se incorporam em instituições, em universidades, em empresas, tá certo? E no movimento editorial, etc. Então, isso quer dizer que em torno do fenômeno consciência existe uma multidão de fenômenos que não têm nada a ver com a consciência, mas que são simplesmente necessários para a manutenção dos registros. Tá certo? E esta multidão de fenômenos cria uma rede em torno da consciência. Então você vê que é perfeitamente possível, por exemplo, você ter toda uma indústria editorial, tá certo? Reproduzindo produtos que emergiram inicialmente da consciência e que são repassados, evidentemente, para que outras pessoas, vendo esses documentos, possam, se espelhando ali, desenvolver sua própria consciência, mas que podem ser passados de maneira totalmente independente de qualquer desejo de intensificar ou aprimorar a consciência. Quer dizer, essas atividades elas têm a sua própria estrutura, as suas próprias necessidades internas, de ordem material, econômica, etc., etc., e tudo isso não tem absolutamente nada a ver com a consciência. Isso quer dizer que você pode criar um imenso consumo de produtos culturais, tá certo? De maneira totalmente alheia ao desenvolvimento da consciência. E é claro que, se eu digo que houve um certo aprimoramento da autoconsciência ao longo da história, ocidental pelo menos, esse aprimoramento é nada em comparação com o progresso da indústria dos produtos culturais. É? Mesmo porque esse aprimoramento da consciência ele acontece somente num grupo pequeno de pessoas, que são as pessoas que consomem realmente este material visando a aprimorar a sua consciência. Né? O leitor de Marcel Proust, por exemplo, que aprende a se observar com aquela meticulosidade do autor, tá certo? E que utiliza isso como um instrumento para a formação da sua personalidade, da sua vida, etc. O número das pessoas é relativamente pequeno, né? Mas e o crescimento da indústria dos registros é uma coisa monstruosa em comparação. Por exemplo, se você vê, hoje em dia, os computadores, nós sabemos que 80% e tanto do uso dos computadores é só site de sacanagem. Né? E isso cresce de uma maneira absurda. Também junto com isso cresce, por exemplo, quer dizer, não é só sacanagem, às vezes você parte para criminalidade, pedofilia, etc., etc. Tudo isso está crescendo. Tá certo? Quer dizer, todos esses instrumentos que são originariamente criados para registrar a atividade da consciência e permitir que as pessoas se espelhem na consciência umas das outras para desenvolver novas janelas, novos ângulos de observação sobre si mesmo, que é exatamente isso que você faz. Quer dizer, quando você vê um indivíduo contando a sua experiência interior, você quase que automaticamente, você também tenta se observar daquela maneira para ver o que dá. Não é isso? Então, todos esses produtos que emergem do esforço da consciência para se afirmar, se ampliar, etc., etc., eles criam, vamos dizer, um monte de obstáculos materiais ao exercício da consciência. E eles podem se tornar, vamos dizer, objetos de consumo de maneira totalmente independente da consciência. Se você observar, por exemplo, eu sempre observei o meio elegante da cidade de São Paulo, tá certo? Que é constituído de pessoas pedantes, consumidores de arte, etc., etc. Né? Se você olhar o que aquilo tudo produz em termos de consciência, é zero. Né? Existe apenas, vamos dizer, uma troca de sem dúvida, de prazeres, por exemplo, o prazer de ouvir uma música, de assistir uma peça, tá certo? E também um comércio de autoimagens que são projetadas, né? São símbolos de status, símbolos de elegância, e vamos dizer que às vezes condicionam o ingresso seu em certos meios, quer dizer, você precisa conhecer certas coisas para ser aceito em determinados meios, tá certo? Então, aquilo ali é uma classe muito elegante, no fim das contas, só que a substância intelectual e substância, por assim dizer, humana, cognitiva, deles é zero, tá certo? Eu observei isso durante muito tempo e ficava muito triste. Na verdade, minha experiência pessoal nesse aspecto, eu acho que a minha vida toda, foi desde a infância, foi um choque com o ambiente fútil. Né? Quer dizer, as pessoas só se interessam por futilidades, mas ao mesmo tempo elas compram livros, ouvem música, etc, etc. Eu hoje mesmo contei no Facebook o episódio. Eu tenho um professor de inglês muito chato, então na aula dela eu pegava um livro e ia me esconder lá no fundo e ficava lendo o livro. E um dia eu estava lendo um livro que era uma análise do crítico Oswaldino Marques sobre a técnica poética do Cassiano Ricardo. Um livro muito complicado, mas sem dúvida valioso, sobretudo para quem tivesse ambições literárias. Eu achava que ia ser poeta um dia, nunca fui, mas só fui de brincadeira. Né? Mas eu estava lá estudando o negócio, né? E a professora ficou brava e tomou o meu livro, percebeu, tomou o meu livro. Até aí é normal que ela faça isso. Porém, no dia seguinte, ela voltou e falou, puxa, mas que livro esquisito que você estava lendo. Né? Eu e os outros professores rimos muito a respeito do livro. Bom, o que me espantou não foi a apreensão do livro. Eu digo, mas escuta, eles são professores, eles não estão entendendo o livro. Para você achar aquele livro apenas esquisito, é porque você não tem a capacidade de compreendê-lo, porque para mim o livro não tinha nada de esquisito. Qual é a novidade? Que existe uma técnica poética de que ela pode ser estudada e de que tem pessoas que a estudam. Não é isso? Então, aquilo para eles foi, de fato, um produto esquisito. E eles eram não aluninhos, meus colegas, meus coleguinhas, eram meus professores. E naquele momento eu fiquei realmente aterrorizado. Eu falei, puxa vida, isso é um bando de ignorantes. E eles são os donos da nossa educação. Eu estou sendo educado por ignorantes. O que vai ser de mim nesta vida? Então eu percebi que naquela altura eu já tinha mais critério para me educar a mim mesmo do que aqueles professores. O que eu tinha que seguir é a minha própria intuição, tá certo? E me guiar no universo dos livros e dos outros produtos culturais, por mim mesmo, ou com a ajuda de quem eu pudesse receber ajuda, mas que eu nunca devia prestar atenção no que aquelas pessoas estavam dizendo. Não é isso? Eu também, vamos dizer, no ambiente familiar, só se compunha de três coisas, era futilidade, era moralismo fofoqueiro, era falar da vida alheia, fulaninha que saiu com fulano, o outro que comeu empregada, era isso, a conversa era somente esta, né? Sem contar as coisas, evidentemente, da sobrevivência imediata, dinheiro, administração, etc. Em suma, era uma vida totalmente voltada para o fisiológico. E eu não vi no ambiente em torno nenhum sinal de uma aspiração mais elevada. Eu só tive este sinal através de livros. E quando os livros começaram a cair na minha mão, eu vi que eles estavam falando de coisas que, para o meu ambiente imediato, não existiam absolutamente, mas que eu sabia que existiam porque eu as observava em mim mesmo. Tá certo? Então, ao longo do tempo, eu fui observando que esta tendência para, vamos dizer, se limitar ao fisiológico, era uma coisa geral na sociedade brasileira, mesmo entre as classes que pareciam mais cultas. Porque, no fundo, toda aquela atividade cultural, entre aspas, né, artística, estética das classes superiores, era só fisiológica também. Não havia nada, nenhum sinal de vida espiritual. No entanto, eu sabia que essa vida existia, porque eu observava nos livros. Então, essa ditadura da ignorância presunçosa, ela começou a aparecer dentro dos meus olhos uma espécie de força física. Era uma coisa assim, um bloco que ficava na sua frente e que você não podia transpor de jeito nenhum. Né? Ao longo do tempo, evidentemente, eu cometi muitos erros a buscar, vamos dizer, uma coisa maior, uma perspectiva maior. Eu fui buscar em toda porta que parecia se abrir, eu entrava ali para ver o que dava. E evidentemente na maior parte das portas não tinha nada do lado de lá, eu tinha que voltar e começar tudo de novo em outro lugar. Mas desde os 14, 15 anos, para mim estava claro que aquela vida fisiológica estava condenada. E o mais curioso é que esta vida fisiológica era regida por coisas que as pessoas imaginavam que fossem princípios morais. Então eu pensava assim, falava, mas espera aí, mas a moral consiste em não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, etc. Mas se você não busca autoconsciência, Então você renunciou à condição humana, meu Deus do céu. E você renunciou à principal coisa que Deus te deu. E você está realmente cuspindo na cara de Deus. Então toda a sua moral não vale absolutamente nada. Tá certo? E mais tarde eu ouvi pessoas dizendo o seguinte: não, essa coisa de cultura então não interessa. O que interessa é você obedecer a Deus e você levar uma vida santa. Eu digo, é impossível levar uma vida santa se você não busca a sua consciência. Até tem o diálogo do Gil Vicente, né? O que você está buscando? O meu nome é. Você está buscando a consciência. Como é seu nome? Meu nome é ninguém. O que você está buscando? Estou buscando pão. Como é seu nome? Todo mundo. Todo mundo e ninguém. Então todo mundo buscando pão, mas é a vida fisiológica, a sua barriga, tá certo? E um ninguém buscando a consciência. Eu digo, bom, quem pode entrar no céu? Só o ninguém, evidentemente, porque todos os outros abdicaram, tá certo? Da condição humana, como diz na Bíblia, trocaram a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então eu falei, pô, eu estou aqui num mundo que é o pecado generalizado, sob, quer dizer, a forma de moral e bons costumes. Então eu disse, olha, se você pegar um sujeito que levou uma vida assim, ele só fazia sexo, bebia, tomava pico, mas ele estava buscando a consciência, esse está mais certo que os outros. E eu vi isto, por exemplo, quando. Bom, é difícil você encontrar um sujeito mais sem vergonha no mundo que André Gide, né? Que era um homossexual e um pedófilo, na verdade. Naquele tempo eles chamavam tudo de pederastia. Não, essa distinção da idade se tornou mais clara depois. Mas o fato é que ele ia para a Argélia para comer os menininhos, né? E em companhia de Oscar Wilde, tá certo? E Oscar Wilde se divertia muito com aquilo e o próprio André Gide ficava um pouco com dó dos menininhos, né? E no entanto você via que era uma vida de luta pela consciência. Ele estava querendo saber o que é o certo. Ele não tinha discernimento para isso, né? Era um homem altamente diferenciado intelectualmente, mas tinha certas coisas que ele não conseguia enxergar, mas ele tentava enxergar. Falei, bom, este homem está buscando a salvação. Os outros não estão buscando. Os outros acreditam que já a têm, porque eles não fizeram isso, nem mais aquilo, nem mais aquilo outro. Tá certo? Então, este está valorizando a consciência e os outros não. Então, eu olhava tudo aquilo em volta e dizia, isso aqui é uma sociedade condenada. Eles nunca vão poder acertar em nada. Porque não é possível você resolver todos os seus problemas e depois você adquirir consciência. Quer dizer, se o único instrumento que nós temos para nos orientar na vida é a consciência, não temos mais nada. Né? Então, se a consciência é tida, vamos dizer, como uma espécie de um bem material que você vai acrescentar à sua vida para adorná-la, enfeitá-la, no fim das contas. Depois de você ter resolvido os seus problemas econômicos, familiares, sociais, etc., etc., então, ela, evidentemente, é só um enfeite, ela não é a consciência, ela é, vamos dizer, uma imitação, uma caricatura da consciência. E eu notava como isso era generalizado no Brasil. Na melhor das hipóteses, você encontrava uma classe de pedantes que tinham lido certos livros, tinham ouvido certas músicas, e tinha uma fruição estética daquela coisa. E só, mas era coisa que não pesava na sua vida. Eu me lembro que eu tinha dois amiguinhos e este um tio que nos fins de semana nos reunia para tocar certas músicas e explicava a estrutura da música, os princípios da orquestração, os estilos de época, etc. Aquilo fez um bem extraordinário para mim. Durou pouco tempo, mas foi muito bom. E por causa disso eu ia às vezes estudar as biografias dos músicos, então me caiu na mão, por exemplo, a biografia de Beethoven, e você via o drama espiritual e moral terrível daquele homem. E eu digo, bom, e a intensidade, a força da música dele sai desse drama. Não é uma coisa simplesmente estética, é muito mais. Não é isso? Então, quando você lia a biografia de Richard Wagner, Wagner estava tentando resolver certos problemas que até um filósofo temeria, né? E a vida inteira buscando o que é É verdade, o verdadeiro valor da vida, etc. Errando, claro, mil vezes, mas procurando. E a música dele saía como uma espécie de um testemunho da sua busca interior, da intensidade da vida interior. E isso era, assim, em todos os grandes músicos eram assim. Não é isso? E eu via isso e notava como isso estava a léguas do universo dos melômanos, dos apreciadores de boa música. Né? Eu ouvia a música e falava: escuta, o Nego fez essa música aí para fazer você chorar, você está entendendo? Para você ver a sua miséria, tá entendendo? E não para você ficar lá se deleitando e achando bonitinho. Não é assim, as coisas não são assim. Esse espírito, vamos dizer, dos melômanos, dos estetas, dos diletantes, etc., não produz nada. Ele pode consumir. Mas não adianta você consumir os produtos da consciência alheia se você está curtindo os produtos e não a atividade da consciência que está atrás. Então eu me persuadi, falou, é somente isso que interessa na vida, é só esta a busca da consciência. Buscar a consciência e não buscar o pão. Não é isso? Nem só de pão vive o homem. Né? As pessoas ouvem isso, é pão e que mais? É? Lê Bíblia na missa? Fala, você está louco, rapaz. É? Você pode ler Bíblia e ir na missa o resto da sua vida. Não é isso que vai contar. O que vai contar é o apego que você tem ao bem fundamental que Deus te deu, tá certo? E que Deus deu para que você zelasse por ele e o guardasse como um tesouro e o enriquecesse e fortalecesse o resto da sua vida. Então, eu li muita literatura brasileira. E vi que mesmo nos melhores instantes, o drama da consciência era muito tênue. Em geral, era apenas um drama socioeconômico e não vai passar disto. De vez em quando aparecia um sujeito com pretensões esotéricas, como João Guimarães Rosa, mas eram apenas pretensões esotéricas. Então, para você ver um verdadeiro drama da consciência ali na literatura brasileira, é difícil. Então, a própria literatura era superficial nesse aspecto. Tá certo? Eu me lembro que no ginásio o professor de português mandou ler a Moreninha. Eu não consegui ler a Moreninha. Eu cheguei na página 15 e falei: mas isto aqui é uma babaquice do começo ao fim. E ao mesmo tempo eu estava lendo Os Sofrimentos de Werther, do Goethe, que era um drama assim, desse de chorar mesmo, de você estourar os miolos. Né? Eu falei: eu não vou ler essa porcaria. E falei: professor, eu não vou ler isso aqui, não. Eu vou ler esse outro negócio aqui. Por incrível que pareça, ela concordou. E até foi tão compreensiva que em seguida me deu uma biografia de Goethe, de presente. Né? Infelizmente, estava no fim do ano, só tive aula com essa senhora por mais 2 meses, depois não encontrei mais. Mas, de resto, foi uma boa professora. Ela entendeu que eu estava buscando conhecimento e que o que interessa não era você cumprir o programa, mas você se desenvolver na sua área. Não é isso? Então, muitos anos depois, eu ouvi falar do John Taylor Gatto, que é o professor que fez o maior sucesso aqui nos Estados Unidos, ensinando para os alunos só aquilo que eles queriam aprender. Tá, você não quer aprender matemática, você quer aprender beisebol? Tá bom, então vamos estudar o beisebol até o fim. E daí, a partir do beisebol, o resto aparecia. Então, quer dizer, qualquer porta de entrada serve para o mundo do conhecimento, desde que você a leve a sério. Mas, você vê aqui, programas de escola, né, baixados pelo Ministério, já são, vamos dizer, a regulamentação de produtos secundários criados pela consciência ao longo do tempo. Então eles se afastam ainda mais do centro das coisas. E este fenômeno nós vamos encontrar repetido em todo lugar. Então existe sempre uma luta entre o que é a inspiração e o que é o acúmulo de produtos materiais em torno e a sua administração e uso pela sociedade. Nós vamos ter isso o tempo todo. Tá certo? E quer dizer que tudo aquilo que proveio da consciência profunda do ser humano e que se transmutou em produtos se torna um obstáculo para o desenvolvimento da sua consciência, a não ser que você o use com o propósito certo. Não é isso? Então, por exemplo, estudando as vidas de vários filósofos, e isso tem algo a ver com o que eu estava dizendo na última aula, que é, vamos dizer, a busca da essência permanente da filosofia por trás de toda a sua variação histórica, você vê que os filósofos mais profundos foram aqueles que vivenciaram os seus problemas, seus temas e problemas como um drama pessoal profundo e não apenas como elementos curriculares que eles teriam que encontrar. Quer dizer, o que determinou, vamos dizer, o curso da sua existência, da sua vida, da sua biografia de filósofo, foram certos dramas de consciência que você encontrou na vida e que você elaborou, ou foi apenas uma sequência de exigências curriculares que você tinha que cumprir. Neste último caso, não sai nenhum grande filósofo, mas sai um monte de subfilósofos e, vamos dizer, burocratas da filosofia. Quando você vê, por exemplo, a vida de Platão, como foi a vida de Platão? Bom, Platão era um jovem de família rica que se destinava a uma carreira política, como todos os seus colegas, seus companheiros de geração. Porém, ele viu que houve ali um golpe de Estado que prometia moralizar a sociedade e piorou ainda a coisa. Quer dizer, fizeram logo um mensalão, um petrolão, uma coisa assim. E era uma ditadura, evidentemente, e essa ditadura tinha entre os seus adeptos o próprio Sócrates. Até que os ditadores mandaram o Sócrates, como soldado que era, prender um determinado cidadão. E o Sócrates sabia que aquele cidadão não tinha feito nada de errado. E ele se recusou, tá certo, a prender o sujeito. Passados os anos, o próprio partido deste sujeito que o Sócrates salvou o condena à morte. Então, Platão disse, olha, uma sociedade que não aguenta o melhor dos seus membros, o mais honesto dos seus membros, ela chegou a um ponto onde ela não pode ser consertada, corrigida mais. Então isso significa que a ação política se tornou inútil. Nós temos aqui buscar agora o que é o verdadeiro fundamento objetivo, real da ordem social. E isto desencadeia a carreira de Platão. Então, nós que eles não estavam fazendo um curso de filosofia, ele não tinha uma exigência curricular a cumprir, ele tinha um problema real a resolver. E desse problema real é onde ele vai descobrir a ideia, vamos dizer, do bem supremo. Tá certo? Ele diz, a hora que o bem supremo desaparece de visão, da visão da sociedade, sobram apenas o quê? Os sonhos e valores individuais, que evidentemente são muitos, estão em conflito, são incompatíveis entre si e só podem ser mantidos numa certa ordem pela influência externa das leis, da repressão, da polícia, etc, etc. Então, tudo o que hoje se entende, quando o pessoal fala Estado democrático de direito, eles estão se referindo a isto, quer dizer, você tem lei e ordem. Né? Então, o que é a lei e ordem? É aquilo que sobra quando a visão do bem supremo desapareceu, tá certo? E sobram apenas objetivos e propósitos individuais que têm de ser administrados por uma força externa, de natureza puramente mecânica. O que é, vamos dizer, uma constituição, o que é um código penal, o que é um código civil, é um edifício coerente de normas que tem que ser cumpridas mecanicamente. E isso é evidente, não cria unidade nenhuma na sociedade. Quanto mais, isso está comprovado, quanto mais lei, quanto mais burocracia, mais confusão. E então você já vê aí todo o drama da democracia moderna. Da democracia moderna, a visão do bem supremo não existe de maneira alguma, só existe lei e ordem. Então, de todo este imenso mundo jurídico que apareceu desde o século XVIII até agora, tá certo? Quer dizer que é uma produção de leis que não acaba mais, leis, regulamentos, burocracias, departamentos e jurisdições, etc, etc. É uma parafernália imensa que não consegue manter a ordem de jeito nenhum. Quer dizer, quanto mais cresce o universo das leis, mais cresce o banditismo. Todo mundo sabe. Tá certo? O Brasil está cheio de leis, não está? Não tem Constituição, não tem um Código Penal, não tem um Código Civil, tem tudo isso aí. Isso aí impede que os negros roubem na sua cara. Nada, de jeito nenhum. Porque não há visão do bem supremo, então não existe a verdadeira autoridade. Ninguém personifica o bem. Né? No máximo, você tem esta afetação de bons costumes. Aparece o jeito de, não, eu sou pelo Estado Democrático de Direito. Quem não vê que isso é uma palhaçada, meu Deus do céu? Quer dizer, não tem substância humana alguma, não tem a força da consciência, tá certo? E, portanto, não tem o bem supremo, que é o objeto fundamental da consciência. Então, sobra só o aparato das leis. E tudo se torna um mecanismo artificial de controle social que nunca vai funcionar. Em seguida, vou dizer, a democracia moderna se transforma no quê? No socialismo. O que é o socialismo? O socialismo ele restaura, de algum modo, a visão do bem supremo. Né? Ou seja, a unidade de toda a sociedade voltada para uma finalidade. Só que é uma visão materializada e rebaixada. É a igualdade, é a justiça social. Não é isso? É a ditadura do proletariado, etc. Então ela é uma caricatura do bem supremo. Então, de certo modo, a democracia moderna ela nasce condenada, tá certo? A, vamos dizer, ir se sufocando a si próprio num artificialismo jurídico cada vez maior, até chega uma hora que aparece um cara, levanta a bandeira socialista e todo mundo vai atrás, evidentemente. Então, por outro lado, vamos dizer, depois do socialismo, aparece o quê? Aparece a proposta islâmica, que levanta o quê? A bandeira do bem supremo, Allah. Só que sob a forma de um governo teocrático, né? Uma ditadura teocrática. E nós temos que perguntar, se o seu Deus funciona mesmo, para que ele precisa de todo esse aparato bélico para mantê-lo? Por que precisa de toda essa perseguição, todo esse morticínio? Por que precisa de tudo isso? Ele não vai fazer o juízo final? Não vai separar os carneiros dos bodes? Por que você precisa começar a separar tão meticulosamente nesta vida? É porque tem alguma coisa que está furada. Né? Allah não é Deus. Allah é a divindade, é um abstrato. No altar islâmico, o que tem? Tem o mihrab, que é um espaço vazio. Então você está se dirigindo a uma abstração. Abstração cuja única presença no mundo é dada através dos exércitos do profeta. Não faz um milagre, não cura uma hemorroida, tá certo? Mas mata um montão de gente para obrigar os outros a obedecer. Então, falo, o que, é que tem de miraculoso nisso? Não tem milagre nenhum. Não tem presença efetiva. É muito abstrato demais. Hã? Então, é claro que quando nós falamos, vamos dizer, da presença do bem supremo como único fator ordenador, sempre vai aparecer algum entusiasta do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, mas isso é uma teocracia. Não, isso não pode ser uma teocracia. A democracia moderna só funcionou num lugar do mundo, que é os Estados Unidos. É? E funcionou por quê? Porque o Estado era leigo, mas a sociedade era cristã. Você tem uma unidade cultural cristã notável, desde o início. Então, havia um sistema de leis, mas ele se baseava num outro sistema não escrito, tá certo? De exigências morais que as próprias pessoas se impunham a si mesmas. E por causa disso funcionou. Por isso que John Adams disse que a nossa Constituição só funciona para um povo crente. Ah, na medida em que a base religiosa da sociedade desaparece, sobra o quê? Sobra a Constituição e as leis, quer dizer, todo aquele aparato jurídico que se mostra incapaz de resistir a um pequeno falsário que decide tomar o poder. Quer dizer, é uma coisa de uma impotência tremenda, porque as pessoas não têm mais o discernimento moral elementar. Então, a gente pode criticar essa cultura protestante sob mil aspectos, mas isto eu vi, ela, sem dúvida, ela desenvolve nas pessoas o desejo de buscar o que é certo. O que, que eu devo fazer em tal ou qual situação? Isso pessoas têm aqui, todo mundo tem. fazer a coisa certa. É? Então, isto aqui é que foi a base da democracia americana e não a Constituição e as leis. É? Então, se fosse uma teocracia, então seria uma situação igual à islâmica, seria a Arábia Saudita. E não é preciso dizer o quanto no mundo islâmico está desenvolvida a pedofilia, o tráfico de escravas brancas, etc, etc. Vamos dizer, o hábito universal das propinas. Eles estão espalhando propina para o mundo inteiro, estão corrompendo o mundo inteiro. É? Então, é claro que uma teocracia não funciona. Existiu teocracia no Ocidente? Nunca. Nunca. O Estado e a Igreja sempre estiveram separados no mundo ocidental. E isto, até certo ponto, funcionou. Deixa de funcionar a partir de um certo ponto. Onde, vamos dizer, certas funções políticas e administrativas acabam caindo na mão da igreja de algum modo. De modo que foi a expansão do poder material da igreja que acaba com ela. Você vê, por exemplo, que durante toda a Idade Média, enquanto vigorou o Império Cristão, o Papa não tinha um 10% da autoridade que ele conquistou depois. Hoje em dia, hoje em dia você tem a idolatria do Papa. Dá a impressão assim, você não pode falar A do Papa. Eu digo, mas eu li a história, os caras o tempo todo eles estavam descendo o cacete do Papa. É? Será que eles eram menos cristãos do que hoje? Quando você lê a história dos concílios, você vê a violência das discussões. Você partiu para a porrada. Hoje em dia, você não pode falar nada do seu Bergoglio. Eu digo, o que que aconteceu? É curioso, é um fenômeno que eu também vi em escala bem menor na universidade brasileira. No meu tempo, todo mundo contestava os professores. Agora, não, o professor diz, todo mundo tem que concordar. As pessoas têm medo do professor universitário. Falam, meu Deus do céu, naquele tempo você podia ter medo do professor primário. É? Mas quando chegava na universidade, não, você era um igual, você ia discutir. Agora não existe mais isto. Não é isso? Então, é claro que o problema central da sociedade brasileira é este. É uma sociedade onde a consciência não tem valor. Onde tem valor apenas os seus produtos externos. Não é isso? Os livros, as peças de teatro, as músicas, e os regulamentos universitários, e sobretudo as profissões universitárias. E você vê a imensidão da rede de profissões universitárias que existe em toda parte, e no Brasil também. Não é isso? Tudo isso tem que ser mantido de algum modo. Agora, o que que isso tem a ver com a origem de todos os conhecimentos que ali deveriam estar sendo transmitidos? Absolutamente nada. Então, esse pessoal todo está vivendo uma alienação horrível. Então, esse é o problema. No Brasil não existe um número suficiente de pessoas que representem o poder da consciência. Não existe mesmo. Então, quando é assim, as pessoas começam a ser valorizadas pelo quê? Pela oposição que elas movem à corrupção mais evidente. Então, quer dizer, o mero antipetismo virou agora um mérito. É? Pode ser o maior salafrário, o maior vigarista. Não é isso? Ah, ele falou contra o PT, então nós não podemos tocar nele, senão vai dividir as forças. E o que que é isto, meu Deus do céu? Que alienação é? Então, este desprezo brasileiro pelo valor da consciência, este é o problema. Então, é um problema de ordem cultural. Não precisa dizer o quanto eu observei isso no meio militar. Quer dizer, que os milicos dirigiram esse país, governaram esse país durante 20 anos, sem ter a menor noção do que se passava na esfera cultural. Eles achavam, não, se a gente botar a economia em ordem, fica tudo bem. Aonde? Você vê, hoje mesmo eu estava lembrando também no Facebook, falou, veja a imensidão de livros liberais, conservadores, é que eu sozinho coloquei em circulação no Brasil. É? E os milímetros ficaram lá 20 anos, tendo todo o poder e todo o dinheiro nas mãos, e não botaram um único desses livros para circular. É? Você imagina se de 64 até 84, 85, o pessoal das universidades estivesse lendo aí Roger Scruton, Russell Kirk, etc, etc, etc. O que teria acontecido? Hã? E por que não fizeram? Não fizeram porque desprezam a cultura. E desprezando a cultura, não é que eles desprezam a cultura no sentido, como é que se diz, material da coisa. Não, e para isso até eles davam dinheiro. Hã? Não, eles desprezam a raiz da cultura. Despreza a consciência. E, não, e este mal, ele não afeta a sociedade, ele afeta cada um de nós. Todos nós temos. Eu tenho isto. Você pensa que eu não tenho? Você pensa que eu não recebia a minha parte da tara congênita brasileira? Também recebi. Você pensa que eu não tenho obstáculos interiores à busca da consciência? Você pensa que eu também não tenho os meus impulsos puramente fisiológicos? É? Tenho também. Igualzinho, só que eu nunca me conformei com eles. É? Mas, quando vocês veem todo este movimento de massas enorme que surgiu protestando contra os comuno larápios, vocês sabem perfeitamente de onde surgiu isso. Surgiu da tal da revolução cultural que nós começamos. Isso foi abrindo os círculos com o centro. Por que, que o pessoal saiu na rua com o cartaz no lado tem razão? O que o lado tem a ver com o movimento? Eu não estou lá, não pertenço a movimento nenhum. Não, é porque eles sabem de onde surgiu a coisa. Então, este esforço para desenvolver a consciência, ele irradia. E ele tem efeitos em pessoas que nem sabem o que você está fazendo. E sempre foi assim. Tá certo? Mas, evidentemente, sempre pode aparecer aqueles caras que dizem não, tudo isso aí não interessa, o que interessa é agir. Eu falo, mas isso não é ação? Quer dizer, a Revolução Cultural não é uma ação? Tanto ela é que ela tem um efeito muito maior do que a aparente causa que a provocou. Então, são pessoas que não sabem o que é ação. Só conseguem conceber a ação sob a forma física. De, ah, vamos colocar os tanques na rua. Eu digo, vocês já colocaram em 64. Adiantou? Não adiantou nada, meus filhos. Porque o outro lado é muito mais esperto. Vocês achavam que com a força material vocês iam regular tudo. Foram feitos de idiota, foram humilhados, foram derrotados, derrotados com justiça. Usados. Por quê? Hã? Usados. Usados, exatamente. Foram usados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, começaram mentindo. Tomaram o poder dizendo que iam fazer eleição em 6 meses e fizeram uma ditadura de 20 anos, ditadura deles mesmos. Se diz, ah, mas não é uma ditadura que se compare com a de Hitler. Tá bom, é dita mole, mas é uma porcaria do mesmo jeito. É? E, tendo subido, prometendo acabar com o comunismo, abriram todas as portas para os comunistas. Por quê? Porque eles só se interessavam pelo lado administrativo, econômico, etc. E nem tinham ideia do que fosse a Revolução Cultural. Eu digo para vocês, eu publiquei meu livro, Nova Era Revolução Cultural, em 93, e passaram-se 8 anos antes que um milico desse sinal de ter percebido alguma coisa. 8 anos. E foi o general José Fábrica, num artigo que ele escreveu num jornal militar. E depois ainda veio o general Sérgio Coutinho, que decidiu aprofundar, estudar o assunto, e morreu amargurado porque seus colegas não prestavam atenção no que ele estava dizendo. Quer dizer, olha, este hábito brasileiro, vamos dizer, da presunção, da pomposidade, do pessoal batendo no peito, cantando hino nacional, tudo isso é uma palhaçada, gente. O que interessa é a substância dos seus atos e não este aparato. Se você estudar a retórica parlamentar no Brasil, a retórica política no Brasil, compara com a americana, você pega um discurso de presidente brasileiro e pega um presidente americano. Olha, Abraham Lincoln e Ronald Reagan fizeram a carreira na base da piada. Eles falavam como se estivesse falando para sua família. Agora, no Brasil não é tudo pomposo, é tudo recheado de Vossa Excelência, blá, blá, blá, blá. É muito floreio. Então, isto é sinal de falsidade, gente. E nós temos que acabar com isso, nós temos que acabar com essa pomposidade brasileira, começar pela pomposidade militar. O pessoal agora está apostando, não, os militares vão nos salvar, vão intervir. Escuta, que gratidão eu vou ter para pessoas que estão agindo com 20 anos de atraso? Eles podiam ter impedido que a situação chegasse a isso. Hã? Agora, primeiro deixa chegar para depois intervir e dizer que é o salvador da pátria. Ora, vai lá no beçabão. Quer dizer, é aquele negócio dos estratagemas chineses. Quer dizer, você tem que ver os problemas quando eles estão em germe, não quando eles já tomaram, né, ocuparam o espaço inteiro. Você tem que matar os males na raiz, não esperar que eles virem uma árvore enorme, tá certo? E depois dizer que vai salvar a pátria. Quer dizer, essas pessoas, elas estão lá, elas estão sendo pagas para prever o que vai acontecer e para agir em tempo. Todas elas. Políticos, militares, professores universitários, etc., etc. Então, o que é tudo isso aí? Desprezo pela consciência e um amor exagerado aos seus símbolos exteriores. Então, eu digo isso para vocês. Para que vocês entendam o resíduo disso que existe dentro de vocês e que vai persegui-lo pelo resto da sua vida, como persegue a mim também. Eu não penso que eu estou imune a isso. Não, ao contrário, não era uma luta contra o ambiente. Tem um ambiente externo e tem os vícios que o ambiente externo colocou em mim mesmo. Vocês, quando eu comecei a ler, estudar, me preocupar com essas coisas, eu frequentemente achava: será que eu estou errado? Hã? Será que eu não sou um presunçoso que quero ser melhor que os outros? Hã? Então, isso aí é a voz do demônio. Hã? Quer dizer, você está cumprindo a sua obrigação mais profunda, o pessoal em volta tudo relaxou, e você é o culpado, você é o mal. Isso você vai encontrar em tudo quanto é lugar. E vai encontrar dentro de você também. Então, esse demônio tem que ser exorcizado, gente. Quer dizer, não interessa se você vai ser aceito e gostado por pessoas que não têm a condição de entender o que você está fazendo. Você só tem que dialogar com quem entende o que você está fazendo, quem está no seu mesmo nível. Aos outros você pode falar, mas não ouvi-los. A opinião dos outros não interessa absolutamente. Então é isso, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui, o Leonardo Fernandes pergunta: qual o seu pensamento a respeito dos escritos de Albert Camus? Ele está em nível superior ao Sartre? Bom, evidentemente está. O Camus era um filósofo de verdade, era um homem sério, ao passo que o Sartre era um poser. O Sartre dizia as coisas que parecia que ia pegar bem na esquerda francesa a cada momento. Sartre nunca foi sério. É um homem de um talento extraordinário, com um domínio maravilhoso do idioma, tá certo? Mas sem nenhum compromisso com a consciência. Agora, Camus era realmente um homem sério. Livros como O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado são livros indispensáveis, né? Vamos lá. Alguém que pede para não mencionar o nome diz o seguinte: parece que quanto mais tenho contato com a verdade, tento repassá-la mesmo em doses homeopáticas, mas sou visto como o cara estranho da família. Minha pergunta é baseada na experiência. Embora não seja conselheiro matrimonial, o senhor tem uma vasta experiência da vida e alta intuição, por isso pergunto: como lidar com a situação quando parece que parece um cara estranho e extremado para minha própria esposa? Em primeiro lugar, você não tem que convencer a sua família de nada, tá certo? Você tem que virar as costas a essa pessoa, não no sentido de deixar de amá-la, mas de amá-la sem esperança de retribuição, sem feedback, tá certo? Como você ama uma pessoa qualquer que você não conhece. É só isso. Você pode ajudá-los, tal, mas não pode esperar nada deles. Nada, nada. Isso é básico, básico. Tá certo? Você tem que largar a família e se integrar num meio de pessoas semelhantes a você. Largar a família não quer dizer você largar de conviver com eles e nem você querê-los mal. Quer dizer o contrário. Você, né, ajudá-los, mas não esperar diálogo. Nunca. Você está lidando, vamos dizer, com a massa dos ignorantes. E os ignorantes são perigosos. Os ignorantes são hostis, são invejosos, são fofoqueiros, tá certo? Não servem para absolutamente nada. Você tem que orar por eles e tentar ajudá-los materialmente, se possível, tá certo? No que eles precisarem, mas não ter dependência emocional deles, tá certo? Quanto à sua mulher, você vai em frente e ela que vem atrás. Não fique esperando também convencê-la, tá certo? Você tem que ir em frente. Ou ela vem atrás ou não vem, né? Agora, vamos dizer, o brasileiro, além de ser um povo que tem esse desprezo tradicional pela consciência, pelo conhecimento, etc., é um povo fraco. Muito fraco. E, portanto, tem uma carência afetiva monstruosa. Tá certo? E fica sempre buscando ser aprovado, querer ser bom menino, tá entendendo? Receber afagos. Você vai ter que renunciar a isso aí. Você tem que escolher as pessoas cujo julgamento lhe interessa e os outros não interessam. Sem isto é impossível. Aqui dizia o Hugo São Vítor, eu não posso ensinar filosofia a um aluno que tem saudade da cabaninha onde nasceu. Não dá para ensinar. Você tem que dizer adeus, portanto você passou por um plano superior, desde o qual você pode ajudar essas pessoas, mas você não pode receber nada delas. É só você renunciar a receber, renunciar à compreensão, renunciar à amizade, renunciar ao apoio, está tudo resolvido. E você tem que procurar esse apoio em pessoas que estão te compreendendo, os outros não interessam. Claro, isso vai diminuir o seu círculo? Claro que vai. Tá certo? Mas vai melhorar qualitativamente. Vamos lá. Lucas Lima pergunta: gostaria de saber o que o senhor acha do livro A Poeira da Glória, do Martim Vázquez da Cunha. Eu acho um livro excelente e importante. Eu só lamento que esteja mal escrito. Este é o problema do Martim, né? O Martim é um homem de imensa cultura, um homem sério, inteligente. Ele tem o que dizer, mas é outro negócio: ele não tem ouvido. Então, um livro desse merecia um tratamento linguístico muito melhor. Este é o problema estrutural do Martim. Eu não sei o que se passa com ele, tá certo? Mas é uma espécie de briga de foice entre ele e o idioma, né? Eu não entendo como é que o sujeito leu tanto, continua não tendo esse ouvido. Isso aí o Bruno já dizia, o Bruno Tolentino já dizia a mesma coisa. Isso aí 20 anos atrás. Tem pessoas que são assim. Você tem filósofos que são assim. Jacob Boehme é assim. Jacob Boehme escreve coisas profundíssimas, mas escreve muito mal. Então o resultado fica difícil você acompanhar. Isso não é, vamos dizer, um defeito incorrigível, e isso, a rigor, não diminui o valor do livro, tá certo? Mas eu gostaria, sinceramente, que ele recebesse um tratamento linguístico um pouquinho melhor. Não são erros de gramática, evidentemente, mas o problema não é este. O problema é falta de ouvido, não tem música aquilo. Dói na orelha quando você lê. Adam pergunta: o senhor poderia indicar alguns livros que me ajudem, mostrem um caminho para aumentar minha autoconsciência? De bom, mas, em primeiro lugar, você lê o Viktor Frankl. Isso é básico, né? Esse é o tema dele, a autoconsciência. Segundo lugar, você tem que ler a literatura, mas não é para você adquirir cultura literária. É para você ver modelos de vida humana, tá certo? Que são vidas possíveis. E daí você tentar contar a sua própria vida como se você fosse o personagem do romance. Isso começa, vamos dizer, com o exercício do necrológio. O necrológio, de certo modo, é um resumo. Seria, vamos dizer, o esquema, o resumo do romance da sua vida antecipado. Tá certo? Mas toda a vida humana, ela tem um trajeto. Esse trajeto é descritível. No dia a dia, você vai perdendo o fio da meada. Quer dizer, você já não junta pé com bola. Você não sabe, por exemplo, quais são os acontecimentos que realmente marcaram a sua vida, que fizeram a sua personalidade, que criaram ou força ou fraqueza para você? Tá certo? A maior parte das pessoas não tem consciência disto. E eu fico impressionado, por exemplo, o número de vidas humanas que eu conheço, muitas pessoas me contaram suas vidas aos fragmentos, e eu via que eu estava entendendo o trajeto de vida delas muito melhor que elas. E às vezes tentava ajudar, tentava esclarecer, etc. Mas isso aí tem limites. Você não pode ter autoconsciência do outro. Não tem sentido você fazer um curso de autoajuda com outra pessoa. A única autoajuda é sua mesmo. Então, buscar contar para você o romance da sua vida. Mil vezes. Você vai ter que voltar de novo, de novo, de novo, de novo, porque aconteceram novas coisas, isso muda a sua visão do passado e assim por diante. Eu estou com 68 anos e eu ainda me surpreendo descobrindo coisas que se passaram comigo quando eu tinha 12, 13 e que tiveram um peso maior do que me pareceu na época. Por exemplo, certos elementos traumáticos que aconteceram, você realmente esquece para poder passar para dentro, mas quando você vai ver, ele ainda está lá. Então, recontar constantemente a história da sua vida. E esse recontar não é fácil, porque toda narrativa tem problemas. Então, você vê, você está contando o seu passado, mas você continua existindo agora. Tá certo? Então, se você tenta contar as coisas, por exemplo, por ordem cronológica, você pode estar forçando a ordem porque ela não corresponde à hierarquia do que está pesando realmente para você agora. Então você inventa um outro jeito de contar, e assim por diante. Toda narrativa tem problemas. E resolver esses problemas é a função dos grandes narradores literários, Balzac, Dostoiévski, etc, etc. Eu sugiro também que você leia muito os livros dos filósofos existencialistas, porque esse era o assunto deles. Sobretudo Nikolai Berdyaev, Gabriel Marcel, muitos outros. Então, isso aí você já tem leitura para 2 anos, pelo menos. Alguém me pergunta, como o senhor vê o cenário cultural brasileiro daqui a 30 anos? Será possível que nós conseguiremos, nesse curto espaço de tempo, retirar o elemento de falsidade da alma brasileira? Eu falo, não, da alma brasileira não, mas você tem que retirar do seu círculo de convivência. Você verá, aquele rapaz está se queixando do seu isolamento, do seu corpo estranho, etc. Significa o seguinte, ele não está tendo companhias em número suficiente. Então, eu digo, mas Raiz, para que eu estou dando este curso aqui? Eu digo, vocês têm que se aproximar uns aos outros, têm que se apoiar uns aos outros e fornecer aos seus colegas o tipo de convivência que eles precisam, que vocês precisam. Provavelmente tem outros alunos com problema igualzinho. Exatamente, tem outros alunos com problema igualzinho. Vocês se ajudem uns aos outros, meu Deus do céu. Amai-vos uns aos outros. Que porcaria é essa? Você está vendo que o negro lá na família está sendo tratado como se fosse, tá certo, uma lagartixa. Bom, você pode dar um tratamento melhor para ele, não pode? Quer dizer, todo mundo precisa dar apoio humano. O cara, para sobreviver sozinho, que nem eu, durante 40 anos... Bom, existem aquelas plantas que no deserto sobrevivem a 20 metros de profundidade. Eu sou uma dessas. Então, eu não sou um exemplo. Não é para fazer o que eu fiz. Entendeu? Eu acho que eu fui treinado para isso desde a infância. Quer dizer, eu nasci, fiquei doente 7 anos. Então, você vai ficar na cama 7 anos com febre, etc, etc. Bom, você desenvolve uma paciência fora do comum e uma capacidade de persistência também. Então, eu fui treinado para isso. Quando mais tarde eu me vi nesse isolamento, nessa coisa, bom, eu sobrevivi e sobrevivi a coisa pior do que isso. Tá certo? Mas nem todo mundo foi treinado para isso. E é perder tempo você ser treinado se você tem amigos, se você tem, pode ter um círculo social melhor. Não é isso? Então, por exemplo, existem grandes escritores, grandes filósofos que não teriam sobrevivido sem os seus amigos. Não é isso? E um caso de isolamento como esse, o único que eu vejo é o Gian Battista Vico no século XVIII, que não tinha com quem conversar, mas é o único caso na história, ele e eu. Fora disso, vocês têm que se apoiar uns aos outros, meu Deus do céu. Quer dizer, não deixa o cara sozinho, não. Eu não posso dar o nome dele, mas vocês adivinham. E depois aqui o Miguel Soreno também pergunta, qual foi o melhor livro de ficção que o senhor já leu? Ah, bom, em termos de densidade quase profética, foi Os Demônios de Dostoiévski, sem sobredúvida. Sem contar as peças de Shakespeare, né? Ele está falando romances principalmente, mas em termos de densidade, de importância espiritual profética, é Os Demônios. Mas como construção ficcional, o melhor que eu li foi O Nó das Víboras, de François Mauriac. Eu acho que não tem uma coisa mais perfeita do que aquela. O Helder Pereira pergunta se eu recomendo algum livro sobre a formação da consciência através da música. E agora você me pegou. Eu não tenho a menor ideia disso. Isso deve existir, mas eu nunca vi. Tem exercícios de memorização das melodias. Sim, eu já dei desde o início exercício de memorização das melodias para dar. Assim, uma coisa fundamental para isso é continuidade de consciência. E a continuidade de consciência é o que vai permitir que você faça uma narrativa da sua vida. Essa narrativa é só na sua cabeça, você não precisa escrever um livro de memórias. Quer dizer, vamos dizer, você adquirir a consciência biográfica é uma coisa, você fazer uma autobiografia é uma segunda, tá certo? Onde certamente, da totalidade da sua autoconsciência biográfica, você vai registrar só um pedacinho e frequentemente vai registrar mal. Né? Então o que interessa é você contar a sua vida para você mesmo, você saber quem você é. E pergunta, o Helder Pereira também pergunta se eu tenho um livro sobre articulação de democracia e cristianismo nos Estados Unidos. Bom, isso aí tem um monte. Você começa com os livros do Russell Kirk, que são basicamente sobre isso. Tem, acho que tem livro dele traduzido no Brasil, e o inglês dele não é difícil de ler. Né? Mas tem saído muitos livros sobre isso, muitos, são tantos que eu fico até com dificuldade. Quer dizer, este é um ponto em que os conservadores americanos estão muito conscientes. Eles estão muito conscientes do seu passado e dos fatores estruturais. O que falta a eles é a visão tática e estratégica do momento. Isso aí são amadores completos. É assim, uma coisa absolutamente deplorável. Você vê como pessoas que na esfera dos valores, da doutrina, estão tão bem preparadas, não sabem o que fazer dentro da política prática do momento. Né? Isso quer dizer, você ser derrotado por um adversário como Obama, isso é uma vergonha, gente. Isso aí é eu perder um debate para um punheteu. Tá, isso não pode acontecer. Simplesmente não pode. Né? Mas aconteceu. Então é o duplo vexame. Quer dizer, o sujeito vem aí sem documento, com uma história toda furada, e vocês deixam ele passar porque vocês não querem tocar nesses assuntos baixos, vocês querem manter o debate em alto nível. Assim, são loucos. Hã? Então, eu sei quais são os americanos que estão conscientes. Tem a meia dúzia. Eu cito simplesmente o Cliff Kincaid, o Jeffrey Nyquist, Diana West. Quer dizer, tem pessoas que têm coragem de ver as coisas no pão, pão, queijo, queijo. Mas a maioria não tem, a maioria está desconversando e quer só discutir no plano doutrinal, você está entendendo? Então, aquele negócio que o sujeito senta num formigueiro e diz: o que vem de baixo não me atinge. Né? Aqui, Vinícius Burgos pergunta: a filosofia deve ser estudada em ordem cronológica? Sim e não. Você deve estudar a filosofia pelos problemas que realmente te atormentam. Né? Quer dizer, que são problemas da esfera pessoal que tem uma tradução, vamos dizer, numa linguagem cultural mais vasta. Mas a aquisição da cultura filosófica deve ser por ordem cronológica. Você deve ler alguma, deve ler várias histórias da filosofia. Eu li um monte, tá certo? Mas isso aí é cultura filosófica e não prática da filosofia. Olha, eu vou fazer uma pergunta, não sei se é uma boa pergunta. Um problema que esse rapaz que não quis citar o nome, um problema eu considero grave, a esposa dele está estranhando. Isso, ele não vai conseguir ter concentração suficiente para fazer leituras sobre questões que estão fora desse contexto existencial dele. Então, o que você recomendaria, não só no caso dele, coisa de leitura para pessoas que estão vivendo um drama pessoal, muito pessoal e intransferível? Existe alguma sugestão? Eu não sei se você poderia, se isso é uma boa pergunta, mas você daria alguma sugestão? Bom, eu já pedi para o pessoal ler O Feijão e o Sonho, do Origenes Lessa. Se bem que ele encara esse problema de uma maneira muito baixa ainda, muito tosca, mas tem alguma correspondência com essa situação. Mas eu acho que é o seguinte, você tem que seguir em frente, buscar companhia de outras pessoas que são mais afins, tá certo? E deixa a sua mulher que vem atrás. Ou fique sozinha. Ela vai ter que escolher um dia. Não se intimide, não espere que ela acompanhe você em todos os seus passos. Ela não vai acompanhar. Às vezes pode ser que depois de uns anos a mulher acorde. Se não acordar também, mas é problema dela. Note bem, casamentos têm problemas insolúveis. Tem que entender isso. E tem que entender que isso é parte da vida. Certo? Se você espera dizer que o seu casamento acompanhe para e passo a sua evolução interior, você está lascado. Você vai ter que ir em frente. E forçar a mulher a vir atrás. Agora, você tem que conquistar a autoridade aos olhos dela. Ela tem que respeitar você, de qualquer maneira. Claro, o exemplo, você tem que dar o exemplo. Bom, eu acho que é isso. Então, por hoje, vamos... aqui também outra pergunta. Rafael Frerix. Sobre a ditadura da ignorância presunçosa, como fazer para evitar trabalhar a angústia de ver as pessoas que gostamos deste mundo cego sem querer despertar? Ué, você tem que amá-las exatamente como se ama o resto da humanidade. É? Se você ajuda uma pessoa na rua, um mendigo na rua, você espera que ele te compreenda? Não, esse é um amor sem retribuição. Cristo deu exemplo disso o tempo todo, ele ajudou os caras o tempo todo, o que eles fizeram com ele? Crucificaram. É? Essa foi a bela retribuição que ele recebeu. E todos nós somos assim. Né? Agora, de algumas pessoas, você tem que esperar a retribuição. Umas poucas. Que são o seu verdadeiro círculo. Né? Os outros, não. Aí você sempre vai estar cercado da incompreensão. E incompreensão hostil. Às vezes, incompreensão invejosa. Assim, às vezes, baixa mesmo. O que você vai fazer com isso? Vai esperar? Por exemplo, eu vou esperar que o Rodrigo Constantino me compreenda? Estou perdido se eu for esperar isso. Ele vai compreender nada nunca. Né? Esse pessoal está discutindo num nível muito baixo. Né? E vai ser sempre assim, é normal. Eu não quero mal a ele, ao contrário. Se eu puder ajudar, orar por ele, eu devo fazer tudo isso. Só eu não posso esperar nada dele. Esse é o ponto. Você pode esperar dos seus semelhantes, dos outros não. Aqui, o Lívio Oliveira disse, Jesus Cristo disse certa vez, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A pessoa no Brasil, em sua maioria esmagadora, por vício originário de formação, busca as demais coisas e espera que venha o reino de Deus e a sua justiça. Exatamente isto. E o que é o reino de Deus? É você ler Bíblia na missa e falar, não é, meu filho. Isso é o quê? É um suporte material que você recebe. Como você recebe da cultura, etc., quer dizer, o reino de Deus é a consciência do bem supremo. É isto fundamental. Né? Eu estava falando do bem supremo num posto noção platônica do bem supremo. Alguém pergunta, mas o bem supremo é o cristianismo? Eu falo, não é o cristianismo. É o Deus do cristianismo, meu filho. Platão não podia conhecer o cristianismo, que apareceu, não sei quantas centenas de anos depois. Mas ele podia saber algo do mesmo Deus do cristianismo. É? Então, o que interessa é isso. Não é o cristianismo, não é a religião, meu filho, é Deus. Né? O que, que diz o hino da igreja? Queremos o cristianismo ou queremos Deus? É? Queremos a igreja ou queremos Deus? Tudo isso faz parte, evidentemente, mas é um aparato material criado para te ajudar. Não é a finalidade das coisas. Caio Mesquita, você já leu a Consciência de Zeno, de Ítalo Esbevo? Sim, um romance maravilhosamente construído, é a história de uma decadência terrível, um romance altamente depressivo, tá certo? É um pouco sádico, às vezes, psicologicamente, mas muito bem feito. Agora, insisto, o romance mais bem construído que eu li foi O Nó das Víboras, do François Mauriac. Não conheço outro, tá certo? Gaspar Henrique Stemmer, uma pergunta sobre a atualidade. Como você vê o fato que os líderes de direita no Brasil estão divididos? Não estão divididos coisa nenhuma, eu não tenho nenhuma divisão com Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo. É um problema de desnível entre o que eu estou falando e o que eles estão falando. Eles não podem compreender o que eu estou falando, é simples. Agora, falar em unidade, né? A unidade do movimento político depende de uma estratégia abrangente comum. Se não existe uma estratégia comum, não existe unidade. Agora, pode existir símbolos de unidade. E um desses símbolos é as pessoas serem amiguinhas umas das outras. Mas isso é evidentemente uma caricatura de unidade. Né? Quer dizer, a unidade teria que ser estabelecida antes, se existem líderes, eu nem sei se são líderes, porque no Brasil o que aconteceu foi que o movimento foi espontâneo, você sabe como aconteceu, foi quando veio o negócio do passe livre. A população, primeiro, o governo botou aqueles agitadores na rua e o povo saiu para protestar, mas protestar em sentido contrário, protestar contra os autores da manifestação. E o povo superou os militantes do Mavis e Black Blocs, etc. Então foi uma coisa totalmente espontânea. Então, a iniciativa foi da massa, sem líderes. Daí apareceram umas pessoas que subiram no palanque, na hora, e a mídia os nomeou líderes. Mas a mídia está do lado contrário. Então, que unidade ou que eficácia pode ter um movimento cujos líderes são nomeados pelo seu inimigo? É absolutamente ridículo. O que é um líder? Líder é o verbo to lead, quer dizer, conduzir. Quer dizer, o sujeito que indica o caminho e todo mundo vai atrás. Quer dizer, a liderança se manifesta na obediência. Então, a pergunta é a seguinte, quantas pessoas te obedecem? Não é assim você subir lá no palanque e dizer o que todo mundo já está dizendo. Então, eu digo, esse movimento não tem líderes. A massa estava enormemente consciente e preparada. Você via pelos slogans que eles gritavam, pelos cartazes, pela atitude do povo. Os líderes não estavam. Depois que inventaram o negócio da marcha para Brasília, eu disse, olha, mas quem é que reúne 2 milhões de pessoas na rua para daí dizer, espera um pouquinho aí que eu vou para Brasília a pé e já volto. Isso não se faz, isso é de uma burrice assim tão imensa que ultrapassa o descritível. Não se faz isso aí. Se fosse um líder, não faria isso. Um líder não faria isso jamais. Não é isso? O líder é tentar aprofundar o contato com a massa. Eu falei, depois dessa manifestação, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que organizar a massa. Vocês têm que entrar nas sociedades de bairro, nos sindicatos, nas igrejas, nas escolas, e começar a organizar a massa a partir daí. E isso é o que um líder faria. Qualquer líder, de qualquer facção que fosse, podia ser Lenin, Benito Mussolini, qualquer um faria isso aí, Robespierre. Né? Qualquer um saberia. Agora, você transferir a atividade da massa para Brasília, para a classe política, quando a revolta popular era contra toda a classe política, vocês ouviram hoje eu vi uma gravação do Gilberto de Barro, né? Ele dizendo, olha aqui, dos políticos de Brasília, só 4% compareceram às sessões obrigatórias no Congresso. Isso é tudo um bando de picareta. Quem não sabe disto? Não tem um brasileiro que não saiba que a classe política é um bando de picareta. Então a classe política estava protestando ali contra a Dilma, contra o Lula, contra o PT, contra o Foro de Paulo. Não, contra toda a classe política. A massa tinha essa consciência, mas os líderes não. Quiseram concentrar o negócio só na Dilma e negociar. Falei, quem precisa negociar é a classe política. Ela pode entregar a Dilma em troca da sua sobrevivência. Ou seja, é o objetivo oposto ao que a massa queria. Você vai chamar eles de líderes? Não. Não posso chamar nem de traidores, porque os caras não têm consciência do que estão fazendo. Tá certo? Agora, acontece que o neguinho se mete a líder. E daí vem aqui nos Estados Unidos para pedir conselho para a direita americana. Eu digo, meu filho, a direita americana é um bando de incompetentes. Quem se deixa derrotar por um Obama, é o que eu falei, conquista o direito de ficar quietinho dentro da privada durante anos a fio. Oh, não fala mais nada, você se tranca aí na privada e não sai mais. Tá certo? Vocês são amadores, vocês não sabem fazer política, pode ter todas as melhores intenções do mundo, mas nós não temos nada para aprender com vocês. Ao contrário. Quando você vê a massa de brasileiros que tem consciência do que está acontecendo, ela é muito maior do que a massa de americanos que tem consciência do que está acontecendo aqui. Você vê que o Obama ainda tem entre 30% e 40% de aprovação. É um absurdo. Não era para ter nenhum. Então, o povo brasileiro tem mais consciência política do que o povo americano. Não é isso? Então, o que tem que aprender aqui no Cato Institute, não sei o quê? Nada. Se viesse perguntar para mim, eu ia dizer, bom, você quer aprender alguma coisa nos Estados Unidos, você vai ver, vai conversar com as pessoas que têm a consciência radical da situação, que vão até o fundo do problema, como a Diana West, ou como o Cliff Kincaid, ou como o Jeffrey Nyquist. É? Não com esse pessoal desses think tanks, milionários, etc., que são pessoas muito bonitinhas, muito elegantes e muito boazinhas, mas perderam para o Obama, meu Deus do céu. Tudo assim para o globalista que está ferrando o Brasil. Né? Claro, exatamente. Também estão aliados com forças globalistas que são que estão apoiando o nosso governo. Sim. Né? Então, vai falar com quem entende o negócio. Agora, quem entende não são as pessoas que estão brilhando mais no cenário público. É claro que não. Quer dizer, em qualquer, se você pensar bem, quem são os caras que entendem de qualquer ciência? São aqueles que estão brilhando nos congressos internacionais? Não, não, não. São aqueles que estão quietinhos pesquisando no canto deles, meu Deus do céu. E que leva 40, 50 anos para os outros entenderem o que eles estão falando. É sempre assim. Vocês têm que procurar não as pessoas que estão sendo ouvidas pela massa, mas aquelas que não estão sendo ouvidas, mas que sabem mais. Se você pegar o livro da Diana West, ela mostra a penetração profunda da KGB no governo americano desde o tempo do Roosevelt. Mostra que a KGB fez todos os governos americanos de idiotas o tempo todo. O que o pessoal elegante, como é que eles reagem? Eles ficam chocados. Ela está esculhambando com a gente. Eu digo, mas foram vocês que se esculhambaram, ela só está contando. Você não pode bater no carteiro. O que ela contou ali é tudo verdade, meu Deus do céu. Então, tem gente que não gosta, porque acha, ela abaixou o nível, ela está contando os nossos podres. Né? Eu digo, olha, você estuda a carreira de um verdadeiro líder, como Winston Churchill, por exemplo. Winston Churchill fez carreira esculhambando com o partido dele mesmo, com o Partido Conservador, meu Deus do céu. Se não esculhambasse, não teriam aberto caminho para ele. Ele foi abrindo caminho com os cotovelos, cortando cabeça, esculhambando com os líderes, todos. É? E veja, a carreira do Winston Churchill acabou duas ou três vezes antes dele chegar a primeiro-ministro. Jogaram o cara na lata do lixo um monte de vezes. Ele não se incomodava, ele continuava. Tá entendendo? Continuava por quê? Era um cara que ouvia a sua consciência. Ele dizia o que ele estava sabendo. Né? Não o que era bonitinho dizer. Né? E as pessoas que dizem o que estão sabendo, evidentemente, sempre vão pisar no calo de um bando de gente. Não é que você queira pisar no calo. Não é que você seja um rebelde. Eu, pessoalmente, eu nunca fui um rebelde. Né? Eu odeio ficar revoltado com as coisas. Quando a situação está ruim, eu tento... O que eu posso fazer para resolver a situação? Eu não vou ficar aqui reclamando e choramingando e falando mal dos outros. Diga, exatamente, diga a verdade, saia correndo. Então, eu me lembro assim, quando eu era adolescente e tive lá um conflito com a minha família, o que veio fazer? Falar mal da família? Eu falei, não, eu vou agora prover os meios da minha própria subsistência. É? Porque eu não posso ficar gastando dinheiro deles e falando mal deles. Então, eu ganho meu próprio dinheiro, eu me sustento. Isso com 14, 15 anos, né? E não tenho que falar mal de ninguém, porque não tem ninguém mandando em mim. A autoridade está incomodando, você sai debaixo do peso da autoridade em vez de ficar jogando pedra para cima. Né? Então, não é a questão de você ser revoltado, é a questão de você dizer as coisas como elas são. Né? Alguém tem que dizer, porque se a verdade desaparece completamente, a sociedade fica toda desorientada, meu Deus do céu. A sociedade não pode viver assim, de belas mentiras, você está entendendo? De pessoal que só está... enfeitando, dizendo coisa bonitinha, bancando o bom menino. Não pode. Por que vocês acham que o Trump está fazendo sucesso aqui? Porque ele diz as coisas como elas são. O povo está ávido por pessoas que digam as coisas como elas são. É por isso que o pessoal saiu na rua dizendo que o Olavo tem razão. O Olavo não é líder de nada, não tá em movimento nenhum, etc. Mas é o cara que contou as coisas como elas são. E quem disser as coisas como elas são vai acabar sendo ouvido, às vezes não por aquelas pessoas que você quer que te ouçam. Por exemplo, entre os líderes, comentaristas, analistas políticos, nenhum quer me ouvir, mas o povão ouve. E no fundo, é isso que interessa. Agora, falar em direita dividida, falar, não existe unidade se não existe uma estratégia unificada. As boas relações entre as pessoas são uma caricatura de estratégia unificada. Então, eu digo, bom, não é que a direita dividida, a direita não existe ainda, ela está se formando. E ela vai se formar a hora que as pessoas entenderem. Pô, precisamos de uma estratégia unificada. Você vê que as várias alternativas de ação nunca foram discutidas e articuladas umas com as outras. elas apareceram não como propostas dentro de um Estado maior, mas como bandeiras que se levantavam em público, já em conflito umas com as outras. Ah, nós queremos o impeachment. Ah, nós queremos a intervenção militar. Eu digo, ora, uma estratégia unificada tem que considerar essas duas possibilidades e usar uma ou outra conforme o momento. Hã? E não fazer disso posições estáticas em conflito. Mas não há estratégia unificada. É. E não há por quê? Ninguém quis sentar para conversar. O meu sonho, no começo, eu vendo esses movimentos todos, eu falo, bom, o meu sonho era unificá-los. Eu falo, nós temos que juntar todo mundo aqui. Eu sei como articular essas coisas e saberia como apaziguar as diferenças e transformá-las numa estratégia articulada. Mas ninguém quis, ué. Já que eu saí para a rua gritando as suas primeiras preferências. Então, todas essas possibilidades táticas, elas todas teriam a sua função. Você vê, em 64, quando apareceu a alternativa para os comunistas continuar com a penetração sutil e a luta pacífica, etc., ou partir para a guerrilha, eles encenaram uma briga em público. Mas, no fundo, eles sentavam e sabiam discutir, sabiam como usar as duas. Né? Você não tinha ninguém, nem na ala guerrilheira e nem na ala pacífica, da coexistência pacífica, que acreditasse na possibilidade de uma vitória das guerrilhas. Ninguém acreditava. A guerrilha é um elemento de propaganda que ia se integrar depois na coexistência pacífica e na estratégia gramsciana, como veio, de fato veio acontecer. Agora, os comunistas sabem isso. E, enquanto isso, os idiotas da direita acham que a esquerda está dividida. A esquerda nunca esteve dividida. Ela luta com duas mãos, no mínimo. Agora, o pessoal da direita nem pensou numa estratégia unificada. Então, é aquele negócio que falou o Vinícius Torres Freire, que é um cara da esquerda. Ele disse, a antiga militância esquerdista se melou toda. E a nova, que é de direita, não tem prática. Esse é o problema. Agora, quando aparece alguém que tem prática, conhece o negócio, eles não querem ouvir. Tá certo? Assim como o pessoal aqui nos Estados Unidos não quis ouvir a Diana West, não quis ouvir a Debbie Schlussel quando ela levantou o problema dos documentos do Obama em 2008. Né? Então, você só quer o que é bonitinho, não é verdade dos fatos, então você, evidentemente, você vai escorregar para fora da verdade dos fatos e a verdade dos fatos vai passar em cima de você como um trator. Então, bom, então é isso. Note bem, só para encerrar. Nessas discussões que têm surgido, eu não tenho divergência doutrinal com ninguém. Nem com liberais, nem com intervencionistas, nem com integralistas, nem coisa nenhuma. Porque eu acho que divergência doutrinal é frescura. Né? Política não é doutrina, gente. É outra coisa. Política é uma coisa da vida prática. E, portanto, você tem que ter a cada momento todas as alternativas possíveis. Se você está brigando com um sujeito na rua, você vai escolher assim, ah, eu vou lutar só neste estilo aqui. Você pode fazer isso num ringue, claro. Mas você está levando porrada na rua, você não vai escolher estilo, meu Deus do céu. Você vai fazer o que é preciso fazer a cada momento. Não é isso? Então, o pessoal começa com essas discussões doutrinais e partem para as poses. Por exemplo, os defensores do Estado Democrático de Direito. Você não pode corrigir um erro que o sujeito tenha feito sem que ele acredite que isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o que é isso? São poses. E pose é o que sobra quando você desistiu da realidade dos fatos. Não é isso? Então, olha, se vê o pessoal dos líderes do movimento, digo, vamos parar com essa discussão pública, vocês vão sentar, né, e vamos bolar uma estratégia no qual todas essas alternativas possam ser úteis, todas elas. Porque nós não temos que escolher este caminho ou aquele caminho. Você tem que ter um leque. É como um jogo de baralho, meu Deus do céu. Se é que é líder, né? Se é que é líder. Estão provando que não são líderes de coisa nenhuma. Se você quer saber quem foi que teve uma repercussão pública na época, ao ponto de poder se candidatar a líder, o Lobão. Era o único cara que todo mundo conhecia. Então, o Lobão saía gritando, vem para a rua, o pessoal vinha. Então, era o único que parecia um pouco um líder. Os outros nem pareciam, meu Deus do céu. Os outros foram nomeados ex post facto pela mídia. Isso aí também, vamos dizer, tudo o julgamento hoje é um pouco desproporcional, achamos que os caras são heróis, etc. Mas, meu Deus do céu, eu quando tinha 19 anos, a gente estava correndo risco, estava escondendo foragido da polícia, estava todo dia nos expondo a risco de prisão, tortura, morte, etc, etc. A geração inteira passou por isso. Agora, o sujeito que sobe num palanque, fala meia dúzia de besteira, dá uma entrevista para a Folha, vira herói. E Bolsonaro é criminoso, que está levando o pau da esquerda faz 10 anos. Pois é. Então, veja, eu não sou um cabo eleitoral do Bolsonaro. Não acredito que ele seja o candidato ideal, mas é o candidato que tem, né? E é o único que condensa a aprovação popular. Então, vamos dizer, você ficar com esse antibolsonarismo doutrinal é uma bobagem. Você vai dizer, se existe alguém que personifica a direita no Brasil, é o Bolsonaro. Então o cara desce o cacete no Bolsonaro, mas é que eu estou dividindo a direita. Eu digo, meu Deus, mas a direita é o Bolsonaro. Não tem outro. Então, se você está contra, você vai preferir quem? O Zé Serra? Estão brincando? Né? Então, quer dizer, é uma falta de espírito prático medonha. Tá certo? Mas tudo isso é baseado no quê? Na falta de autoconsciência. São pessoas que tentam fingir que elas são uma coisa que elas não são. Não é isso? Então, por exemplo, vocês viram o meu curso de Teoria do Estado, né? Vocês viram o curso de Filosofia Política que eu dei aqui, vocês viram o curso sobre o Eric Brehl que eu dei aqui, vocês viram toda essa análise que eu estou fazendo e previsões certas há 20 anos, e daí vem um neguinho que nunca fez uma previsão certa de um jogo de futebol e quer discutir comigo de igual para igual. Eu falo, então, está totalmente desproporcional. Me mostre o seu track record para saber se você pode discutir comigo. É? Então, não tem track record nenhum. Então, mas você pode fingir que nós representamos facções da direita. Eu represento uma facção, ele outra. Pronto, nivelou. Eu não represento facção nenhuma, meu filho. Estou falando só meu próprio nome. Só que é o seguinte, eu sei o que eu estou falando. Então, não é um conflito doutrinal. Não é um conflito ideológico. Tá certo? É um desnível intelectual mascarado de conflito ideológico. Por aqueles que, não tendo envergadura intelectual para entrar na discussão, se mascaram de defensores do Estado de Direito, tá certo? E têm, evidentemente, que me atribuir ideias que eu não tenho, mas que estão no nível do que eles conseguem imaginar. Então é isso. Gente, até semana que vem. Muito obrigado.